Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Os Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e cá estou para mais uma hora de boa música aqui na sua antena web. Pelo menos assim eu espero dar-lhe boa música, fazer-lhe uma boa companhia. Para si que está aí desse lado, vamos começar este nosso programa bem português. Lembra-se do tema Porto Covo, na voz do nosso Rui Veloso? Pois é. É quem vai dar o pontapé de saída para esta emissão, para esta hora de boa música. Depois, seguimos logo com Dá-me um Abraço, na voz de Miguel Gameiro, que lançou este álbum bem há pouco tempo também. O álbum Porta ao Lado, um álbum a descobrir. Muito bom, sem dúvida. Depois, seguimos logo de seguida para um terceiro tema, Onde Errei. O tema que já fez parte de algumas bandas sonoras, de pelo menos uma banda sonora, e que é de um jovem que promete. Chama-se Edmundo e canta este tema. Onde errei? Errar, errar. Erramos todos. Mas não é um erro ficar aí desse lado connosco, assim como para nós. Esperamos não ser um erro para si. Claro que não. Somos uma boa companhia. Pelo menos é isso que pretendemos fazer-lhe. Boa companhia. Tê-lo aqui. Juntinho de nós, nesta emissão onde os sons da lua se fazem ouvir através da música que escolhemos para si. Estas são as três músicas que vão dar o pontapé de saída. Rui Veloso com Porto Covo, depois Dá-me um Abraço na voz de Miguel Gameiro e Onde Errei na voz de Edmundo. Fique por aí, tenha uma ótima noite connosco. Eu sou a Joana Santos e tenho o maior prazer em estar consigo. Vamos à música, até já! Na falésia, olhando mundo azul à minha frente, ouvindo o rouxinol na redondez, no calmo improviso do poente, bem embaixo, fora os trêmulos nas tendas. As águas brilham como pratas e a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Odmira. A lua já desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar como um desejo. Por trás de mim o avo luzido devolve-me à lembrança o Alentejo. Que diz

I think I could find the will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within of what would happen if they ever knew I'm in love with you. 'Cause I surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'd make it through the thousand dreams. I still believe I'd make you give them up to me. Another night away from you. You're the reason I go on. And now I need to live the truth. Right now, there's no better time. From this fear I will break free. And I live again with love. And know they can't take that away. I still believe I'd make you give them up.

Neste programa em que a boa companhia pelo menos tenciona-se fazer-lhe a si, que está aí desse lado, vamos seguindo com muita, muita música a estes sons da lua que o querem, sobretudo, acompanhar, estar consigo, impressionar, fazer sorrir. Vamos ficar agora com os UHF, com um tema bem calmo, depois seguimos logo, logo com um tema de John Secada e terminamos esta seleção musical com um tema também muito bonito. Chama-se I Don't Wanna Fight e é dos Westlife. Fique por aí e aproveite. Talvez fosse um anjo em corpo de mulher. Tudo o que desejo e que o sonho quer. Uma história antiga de que vou falar. O ouro da vida que não soube guardar. Porque será que amo quem está longe, quem de mim quer e foge? Porque dizes agora que não me esqueceste, lembrando histórias de dias como este. Uma tarde na praia e o sol a partir, flor de brisa molhada, para de sorrir. Porque será quem está longe, quem de mim quer e foge? O que será que amo quem está longe, quem de mim quer e foge? Disse Thora Duncan, de poemas e poetas. A vida era imensa e o céu estava à espera. Porque será está longe, quem de mim quer e foge? O que será que amo quem está longe, quem de mim quer e foge? Give me the morning Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Start tonight. when everything that I adore and everything I'm living for, girl, it's in you. I can't dream, sleepless nights have got me bad. The only dream I ever had is being with you. Let's not leave ourselves with no way out. Let's not cross that line. Nah. I don't wanna fight no more. I forgot what we were fighting for. And this loneliness that's in my heart won't let me be apart from you. Conversa, ficamos já aqui no seu Sons da Lua com um tema It's 17, Stay Another Day, um grande tema para continuar. Depois ficamos com Alexandre Pires com o tema Amame, dois grandes temas para continuar aqui. Depois voltarei para as despedidas. Infelizmente a hora passa, que é um instantinho, mas é uma hora de boa disposição e sobretudo de relaxamento e bem-estar. Pelo menos é o que eu lhe quero transmitir. Bem-estar. Vamos à música. Até já. To go away, don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss? Won't you stay another day? Don't you know we've come too far now, just to go and try to throw it all away? Thought I heard you.

enciendes uno a uno mis sentidos. Quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor. Viviré siempre así, enamorado, digan lo que digan, y seré para ti, porque tú eres un en un millón. Oh, ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor, atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo ámame, ahora y siempre ámame. El mundo se inventó para los dos, no tiene la pasión de explicación. Chegamos então ao fim do nosso Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e para a semana cá conto estar consigo para lhe trazer mais uma hora de boa música e boa companhia. Desejo-lhe uma ótima noite. Fico já de seguida com o Hora Zero, que vem com a apresentação de Carlos Bonaparte e que lhe vai fazer companhia durante 2 horas, entre as 0 e as 2 da manhã. Fique por aí. Aproveite toda a programação da Antena Web, que é toda ela para si. Volto para a semana. Vou deixá-lo agora com 3 temas bem em português. Ana Duarte, para começar. Patrícia Candoso, para continuar. E um tema surpresa, para o final. Fique por aí. Aproveite. Conto consigo para a semana. Boa noite. Sempre te amei. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Não há muito mais. vida do mundo para estar. A vida é nesse, por aqui não há muito mais. Só espero que